A paz do Senhor Jesus, queridos, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça. Porque permanecendo a bênção do Senhor sobre você, você viverá dias de paz e não de guerra, dias de vitória e não de derrota. É isso que vai nos falar hoje a palavra que vamos compartilhar do livro de Jeremias, no capítulo 34. Jeremias, capítulo 34, vai trazer uma palavra para Jerusalém, para o rei Zedequias e para todo o povo que restava ainda na cidade. A palavra vem ao rei, a Jeremias, ao profeta Jeremias, dizendo: olha, vai e fala com Zedequias que o rei da Babilônia, que eu vou entregá-lo ao rei da Babilônia e que ele vai morrer pela espada. E fala também a ele que no início, quando eu libertei Israel do cativeiro egípcio com mão forte, eu fiz um pacto com eles, um pacto de que todo servo e toda serva trabalharia 6 anos e no final de 6 anos seriam libertos. Mas eles não obedeceram. Fala essa palavra ao rei Zedequias. E Jeremias falou essa palavra ao rei Zedequias. E Zedequias quebrantou-se diante dessa palavra e convocou todos os príncipes, sacerdotes, todo o povo, e falou a todo o povo, dizendo: olha, nós vamos fazer o que o Senhor está mandando fazer. O Senhor está mandando nos libertarmos, os nossos servos, as servas, e deixarmos ir em liberdade. E o povo aceitou aquela palavra, porque aquela palavra garantiria que a Babilônia, que Nabucodonosor, não voltaria mais a atacar Jerusalém, que aqueles que tinham ficado iriam ficar em paz e viver em paz. Pagariam o tributo a Babilônia, como era de costume, porque havia sido tomada já, e Zedequias era um rei vassalo da Babilônia. Mas a palavra do Senhor para ele era: olha, se você fizer o que é agradável a mim, então você vai morrer, e vai morrer como os seus antecessores, como os reis que te antecederam, como os seus pais. Você será reunido aos seus pais na sepultura e todos lamentarão pela sua morte. E essa palavra quebranta o coração de Zedequias. E ele então faz o pacto com o povo e o povo aceita o pacto. Eles fazem um ritual, fazem um sacrifício ao Senhor e nesse sacrifício todos se comprometem a deixar livre todos os servos e servas que estavam em suas casas. E eles fizeram o sacrifício e em seguida libertaram os cativos, libertaram os servos, deixaram-os livres, deixaram-os ir embora em liberdade. Mas passado um tempo, passado um pouco, não só, o texto não exemplifica quanto tempo durou isso, quanto tempo isso foi verossímil, mas o fato é que depois de ter feito um pacto com o Senhor, cumprido esse pacto, eles se arrependeram de terem feito esse pacto com o Senhor e vão buscar de volta os cativos, vão trazer de volta os servos e as servas. Eles se arrependem de terem libertados e por terem se arrependido, aí a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor, vós não tendes escutado a mim para proclamar liberdade para cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Eis que eu proclamo uma liberdade para vós, diz o Senhor. Olha a liberdade que o Senhor proclama para eles, por causa de ter voltado atrás no pacto que haviam feito com ele. Eu proclamo a liberdade para vós, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. E eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. Eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, nas mãos daqueles que buscam a sua vida, e seus cadáveres serão por alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos daqueles que buscam a sua vida, e na mão do exército do rei da Babilônia, que se retirou de vós. Eis que eu ordenei, diz o Senhor, e os farei retornar a essa cidade, e eles lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo, e eu farei das cidades de Judá uma desolação sem um habitante. Queridos, aqui nós vemos o que acontece com quem faz pacto com o Senhor e depois se arrepende, volta atrás. Volta atrás no seu pacto. Não, eu vou fazer, eu vou ajudar o missionário tal, enquanto ele estiver no campo. Às vezes nós ouvimos isso: olha, não, enquanto vocês estiverem no campo, eu vou sustentá-los, eu me comprometo em sustentá-los. Mas daí sustenta 1, 2, 3, 4 meses, daí a pouco se arrepende e volta atrás e para. O sustento para, o sustento do missionário é retido. E esse sustento sendo retido é a mesma coisa daqui, da palavra que nós acabamos de ler. Não importa qual pacto você está retrocedendo. Zedequias retrocedeu, ele e todo o povo retrocederam no pacto de libertar os cativos, de libertar os servos e as servas, de escravizar os seus irmãos. Porque, na verdade, servo aqui era escravo, né? Eles haviam feito escravos dos seus irmãos, hebreus escravos de hebreus, hebreias escravas de hebreias. Então, e o Senhor abomina essas coisas, o Senhor não suporta essas coisas, a escravidão, sobrepondo ao outro. O Senhor não tem essa lei. Em toda a sua palavra não há essa lei. O Senhor quer uma lei de igualdade, uma lei igualitária, tudo para todos. E aqui não é questão, tudo para todos, pastora, isso é comunismo. Não, queridos, isso não é comunismo, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O comunismo tentou fazer, então não deu certo. Não deu certo. Os muros de Berlim caíram, desabando tudo, toda a ideologia criada pelos homens. Mostrando, olha, não vai dar certo a ideologia de vocês, porque não tem ideologia humana que prospere, que consiga ficar de pé, se ela não for firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos conduz a toda a verdade. Aqui nós lemos, agora acabamos de ler. Então eles deixou e foi livre. Libertaram os escravos. Mas depois se arrependeram. Aí a palavra do Senhor vem assim. Aí vem outra palavra do Senhor para eles. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, vós não tendes escutado a mim para proclamar liberdade, cada um a seu irmão e cada homem a seu próximo. Eis que eu proclamo uma liberdade para vós. Olha só, vocês não proclamaram uma liberdade para o seu próximo, vocês não cumpriram, vocês não foram fiéis ao pacto. Então eu vou proclamar, diz o Senhor, uma liberdade para vocês. E qual liberdade o Senhor proclama? Diz o Senhor: eu proclamarei uma liberdade para vós. Diz o Senhor: eu proclamarei para a espada, para a peste e para a fome. E eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. Queridos, os hebreus naquele momento foram espalhados. Já tinha um grupo, que era o Reino do Norte, que já havia sido espalhado há muito tempo. Mas restava dois reinos, restava duas tribos. Agora, olha, vocês também serão espalhados por todos os reinos. Eles não foram só para a Babilônia, eles foram para outros lugares. Alguns que ficaram foram para o Egito, e outros reinos procurando abrigo em outros lugares. Inclusive, eles obrigam Jeremias a ir com eles para o Egito. Jeremias não quer ir, mas eles obrigam Jeremias, a uma ameaça de morte se ele não for para o Egito com eles. Os que ficaram, os que ainda ficaram na miséria da terra completamente destruída. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo: olha, tá ótimo, vocês fizeram um pacto comigo e não cumpriram. Então, tá bom, eu vou fazer um com vocês e eu vou cumprir. Só que o meu pacto se cumprirá. O exército que foi embora, que se retirou, porque o exército estava sitiado a cidade, né? Já falamos sobre isso. Esse exército, Deus fez com que eles recuassem, voltassem para a Babilônia. Ele se retirou. Então, quando o exército se retirou, eles se sentiram fortalecidos, se sentiram superiores, se sentiram: nós vencemos, nós fizemos eles voltarem, nós conseguimos suportar o cerco. Mas, na verdade, eles não tinham suportado o cerco. O exército não tinha saído por causa deles. O exército saiu, se retirou por causa da palavra do Senhor. O Senhor os fez recuar. Mas aí agora o Senhor diz assim: e eis que eu ordenei, diz o Senhor, e os farei retornar a esta cidade. E eles lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo, e eu farei das cidades de Judá uma desolação, sem um habitante. Então, não tem como lutar contra o Senhor. Lutar contra o Senhor é uma luta uma luta vã, porque sempre, sempre, sempre prevalecerá a palavra do Senhor. Jacó, quando lutou com o Senhor, lembram? Está lá no livro de Gênesis. Quando ele fica sabendo, chega a notícia que ele está voltando para a casa do pai, para a casa dos pais. Mas vem uma notícia para ele: olha, Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele treme de medo, porque ele está indo com muitos servos, é verdade, com as suas mulheres e com seus filhos. Olha só, ele vai vir, ele vai matar a mim, vai matar meus filhos, vai matar minhas mulheres, vai matar tudo, vai destruir-me completamente, porque ele me jurou de morte. Eu preciso de ajuda. E ele, então, entendendo que precisava de ajuda, ele manda o povo à frente, fala, e se retira sozinho e vai orar. E vai orar. Val de Jaboque. Ele vai orar lá em Peniel. E quando ele está orando, então aparece um homem. E ele, a princípio, ele pensa que é um homem. E ele então começa a lutar com esse homem. Depois ele percebe que não era meramente um homem, mas sim uma manifestação angelical. Naquele momento ele não entendeu que era o próprio Deus lutando com ele. E ele luta. A Bíblia diz que a noite inteira, a noite toda, ele luta com aquele anjo. Ele luta com o Senhor. E ao amanhecer, aquele. O Senhor está indo embora, ele levanta e agarra, e fala, você não vai embora enquanto não me abençoar. Aí o Senhor desloca o osso da coxa dele, ele mancando, ele agarra o Senhor novamente, e diz, não vai embora enquanto não me abençoar. Aí ele pergunta então, qual é o seu nome? Aí ele diz, meu nome é Jacó. Mas quando ele diz para esse anjo que o nome dele era Jacó, com certeza, muito provavelmente, naquele momento passou na mente dele o momento que ele tinha ouvido essa mesma pergunta, mas não de Deus. Ele tinha ouvido do seu pai. Quando seu pai, olha, quem é você? As mãos parecem de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem é você? Ele falou: Não, eu sou Esaú, Senhor. Eu sou Esaú, meu pai. Ele mentiu para o pai para ganhar a bênção da primogenitura. Ele desejava muito essa bênção. Enquanto Esaú não ligava muito. A gente lê, só lê o texto bíblico que a gente vai ver que ele não dava muita bola para isso. O negócio dele era caçar e fazer essas coisas. Mas Jacó, não, Jacó queria a bênção da primogenitura. E para isso, ele mente para o Senhor. Ele mente para o seu pai. Ele ilude o seu pai. Ele engana o seu pai. Aí agora ele está diante de uma nova provação. Agora não era o pai que ele tinha que enganar. Era o irmão que estava vindo com 400 homens contra ele. Eu não tenho como lutar com o meu irmão e seus 400 homens. Só Deus pode me salvar. Só Deus pode me salvar. Então ele luta com Deus. E aí Deus pergunta, qual é o seu nome? Ele não responde que o nome dele é Esaú, mas ele responde, o meu nome é Jacó. Ou seja, o meu nome é trapaceiro, enganador. Aí Deus falou assim, joia, reconheceu quem você é? Então, uma vez que você reconheceu quem você é, e você se arrepende de todo o mal, porque naquele momento, no dizer do nome para Deus, ele estava reconhecendo, mas não só reconhecendo, mas como se arrependendo de todo o mal que ele tinha feito. Aí o Senhor, então, muda a sorte dele, diz para ele, já não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, se você fez um pacto com o Senhor, se você entregou a sua vida para o Senhor, e entregou a sua vida para o Senhor e fez um pacto com Ele de servi-lo até o fim dos seus dias. E depois de alguns meses, você começou a achar chata aquela vida e você retrocedeu, voltou atrás. Eu quero dizer para você, agora é a hora, em nome de Jesus, de você ir até o Val de Jaboque e ter um encontro com o Senhor. E ter um encontro com o Senhor como Jacó teve. Porque senão virá sobre você essa mesma coisa, essa mesma palavra que veio contra Jerusalém, contra Zedequias, trazida pelo profeta Jeremias. E eu entregarei os homens que transgrediram o meu pacto, os quais não cumpriram as palavras do pacto que fizeram perante mim, quando concordaram com o cordeiro. Versículo 17 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, vós não tendes escutado a mim. Vós não tendes escutado a mim. Meu irmão e minha irmã, é tempo de escutarmos a voz do Senhor, de escutarmos a palavra do Senhor, de pararmos de ouvir fábulas vãs que têm sido pregadas, que têm sido anunciadas na televisão, proclamadas nas igrejas, palavras vãs, palavras que não são de Deus, e ditas que são feitas, e ditas que estão sendo ditas em nome de Deus, quando Deus nada tem a ver com isso. E são muitas palavras, muitas profecias, falsas profecias, profecias de botequim. Nós temos ouvido diariamente nas igrejas sendo pregadas. Palavras que dizem que fulano não presta, Beltrano é que presta, Beltrano não vale nada, fulano não vale nada. Quem somos nós para avaliarmos o coração de uma outra pessoa e dizer, não, ele vai porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem disse? E aí as fake news vão sendo só colocadas, só sendo forjadas e fortalecendo essa crença, e vai crente após crente, aí vem, e surge a profetisa tal, e surge o profeta tal, o pastor tal. Outro dia ouvimos um pastor tal, pronúncia, um pastor famoso no nosso país, dizendo que é necessário resetar todos os homossexuais dos colégios. Quem é ele para dizer isso? O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra do Senhor. O Senhor quer salvar a todos. E eu sei que há pessoas que lutam contra o homossexualismo bravamente, têm vencido e têm se agradado o coração de Deus. Porque homossexualismo não vem do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus homem e mulher. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim: olha, e tudo que passar, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A palavra de Deus diz que é homem e mulher é homem e mulher. Agora lá, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que por causa do seu coração endurecido e por causa das suas práticas perniciosas diante do Senhor, o Senhor os entregou à sua própria devassidão. Isso referindo-se lá aos gregos. Entregou, então o Senhor está entregando essa geração, está entregando as pessoas, está entregando em todas as nações as suas próprias devassidão, está entregando, o Senhor entregou. Agora, o que deve ser feito por nós, enquanto servos e servas de Deus, o que deve ser feito por um profeta sério, como o profeta Jeremias? Falar a palavra que Deus está dizendo para falar. Olha, se vocês se arrependerem, eu não vou trazer de volta o exército, eu não vou espalhá-los pela terra. Mas se vocês não fizerem aquilo que prometeram, não fizerem, cumprirem a aliança que fizeram comigo, eu vou trazer contra vocês a espada, eu vou trazer toda sorte de destruição. Eu vou proclamar uma palavra de liberdade para cada um. E a palavra de liberdade é: eis que eu proclamo a liberdade para vós, diz o Senhor. Uma liberdade para a espada, para a peste e para a fome. E eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. Olha a palavra do Senhor a quem se arrepende de fazer pacto com ele e retrocede diante da aliança feita. Ele faz um pacto de liberdade. E o pacto de liberdade é trazer a espada, trazer a peste e trazer a fome. E dispersar a todos, por todos os reinos. É uma palavra de liberdade. É isso que vocês querem. Vocês não querem servir, vocês não querem ser fiéis à minha palavra, vocês não querem ser fiéis àquilo que está no meu coração, vocês não querem ser fiéis àquilo para o qual eu os criei. Eu os criei para o louvor da minha glória. Não que eu sou, seja. Não, o senhor não está lá. Eu estou aqui parado e quero que todo mundo fique me adorando. Não, queridas. Deus deseja que nós o louvemos, que nós o adoremos, porque quando nós fazemos isso, nós que somos felizes, nós é que somos abençoados. Quando nós fazemos isso, nós não temos que correr atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de nós. Nós não precisamos ter medo do exército inimigo, porque o Senhor faz o exército inimigo ir embora, sem que ele nem saiba por que está indo embora. Mas se nós não cumprirmos a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, que deve ser. Se nós não andarmos segundo os preceitos da palavra do Senhor, então o Senhor faz o exército que tinha mandado embora voltar. Ele traz de volta o exército. Isso é batalha espiritual. Mas é uma batalha espiritual, você percebe que está completamente na mão de Deus. O domínio está totalmente na mão de Deus. É Deus que faz exército vir, é Deus que faz exército retroceder, é Deus que faz exército vir de novo, é Deus que faz todas as coisas são feitas por Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Foi Ele que criou o universo. Foi ele que criou as galáxias, foi ele que criou todas as coisas. Estamos agora diante de um debate dos evolucionistas e dos criacionistas. Os satélites agora acabaram de trazer fotos do universo que mostram um universo com galáxias completamente formadas. Prontas, não em formação, como há 200 bilhões de anos começou a acontecer isso e vem acontecendo, e vem, não, mostra as galáxias completamente prontas e galáxias novas. Não são galáxias de 200 bilhões de anos, mas são galáxias de mais ou menos 6 mil anos atrás, 6 a 10 mil anos. Então, nós precisamos entender que Deus formou todo o universo. A palavra de Deus diz que pela palavra da sua boca, tudo se fez. Pela palavra da sua boca, tudo se faz, querido. Pela palavra da boca do Senhor, tudo se faz. Ah, mas como pode ser para a vida de fulano e de Beltrano? Se Beltrano faz isso, comete esse ou aquele erro, comete esse ou aquele pecado. Eu quero perguntar para você. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, como disse Jesus lá na hora que a mulher que foi pega em adultério. A mulher foi pega em adultério flagrante. Bem, ela foi pega em adultério flagrante, era ela e um homem. Estava em adultério. Mas quem é levada para ser apedrejada é só a mulher. O homem fugiu e deixaram ele fugir. Mas a mulher foi levada lá. E aí o sacerdote, agora nós vamos pegar esse Messias falso. E aí perguntou, a lei diz que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. E você, quem diz que? O que fazemos diante dessa situação? Aí Jesus abaixa, começa a escrever no chão. E sabe por que que Jesus senta e começa a escrever no chão? Outro dia, descobri outro dia. Porque no Oriente, as coisas sérias, elas não são discutidas de pé, elas são discutidas sentadas. As pessoas se sentam. Se é coisa séria, todo mundo senta para poder discutir. Não fica de pé. Então, como era uma questão séria, Jesus senta e começa, abaixa-se, né? E começa a escrever no chão. E as pessoas vão ficando inquietas. E aí, o que que o Senhor diz? E o Senhor fala para eles: olha, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí, primeira pedra que tinha que ser atirada teria que ser pelo marido. O marido deixou a pedra cair, foi, não jogou a pedra. O marido não jogou pedra e deve ter saído. Porque ele reconheceu que ele tinha pecado. Isso, se ele tinha pecado antes, ele também não podia agora apedrejar a sua esposa. Porque essa era a primeira pedra que jogava, era o marido. Aí, como ele recuou, todos os outros foram deixando as pedras caírem. E talvez uma ou outra, mas nós temos que crucificar, temos que apedrejar, porque a lei diz. Aí talvez alguém tenha dito: olha, o marido não apedrejou, o marido não jogou pedra, ele desistiu da acusação. Então nós nada podemos fazer. E aí os últimos talvez tenham ido embora. E aí passou-se um tempo, deve ter passado um tempo, alguns minutos. E aí a mulher olha, não vê ninguém, Jesus olha e fala assim, olha para a mulher e olha para onde estava a multidão e fala assim: onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: não sei, Senhor. Aí Jesus vira para ela e diz o quê? Eu te acuso. Porque o único ali que podia acusá-la era ele, que não tinha nenhum pecado. Mas ele diz assim: nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Meu irmão e minha irmã, você é pecador, pecadora, como eu, como todas as pessoas, como todos os seres humanos são. Então, para de apontar o seu dedo para o pecado do outro. Ao invés de apontar o dedo para o pecado do outro, ore pelo outro. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque assim nós vamos colocar brasas sobre as suas cabeças. E você imagina um monte de brasa sobre a cabeça do inimigo? Vai queimar até os miolos, até ele se arrepender e voltar atrás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ler a palavra de Deus, mas ler a palavra de Deus como ela é, não dando a interpretação que nós queremos dar. Fazendo em nome de Deus o que Deus nunca mandou fazer. Deus nunca mandou apedrejar ninguém. Ou melhor, lá na lei, por causa da dureza do coração dos homens, a lei de Moisés prevê isso. Mas por causa da dureza de coração. Quando Eles são confrontados por alguém que não tem o coração duro, mas tem um coração amoroso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de fidelidade, cheio de afeto, como o de Jesus. Ele diz assim: eu poderia, na verdade, está dizendo, olha, eu poderia te apedrejar, nem tanto, nem mesmo eu farei. Vá e não peques mais. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aí, quando perguntaram Jesus em outro momento, lembra quando perguntam Jesus sobre a questão do divórcio? Ó, Moisés nos deu carta de divórcio. Aí Jesus responde assim: é verdade, Moisés nos deu carta de divórcio, mas ele deu por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, carta de divórcio, biblicamente falando, só é possível diante do adultério. Biblicamente falando, não tem outra justificativa para separação entre homem e entre casal. A única justificativa bíblica para o divórcio é adultério. Mas é adultério se o coração for duro, porque se o coração não for duro, como Jesus disse, vai perdoar até mesmo o adultério e dar continuidade à vida conjugal, à vida relacional, à vida de comunhão, à vida familiar, à vida de amor aos filhos, de ensinamento aos filhos, porque é isso que a palavra de Deus diz. Olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, ao andar pelo caminho, ao sentar da mesa, tudo, em todo o tempo que você estiver com seu filho, vá falando a palavra para ele. Assentado à mesa, tenha comunhão, você, a sua esposa e seus filhos, e seja a conversa de vocês a minha palavra. Agora os pais e filhos sentam em volta da mesa. Hoje, cada um com o celular na mão e conversam até pelo celular. Ah, mãe, pega um copo d'água para mim. Mensagem de texto. A mãe vai lá, pega, sem tirar o olho do celular, vai lá, pega o copo de água e dá ao filho. Mas nem olha para o filho. Que relacionamento familiar é esse? Relacionamento familiar luciferiano, porque bíblico não é, de Deus não é. Porque o diabo é diabolos, ou seja, aquele que separa, aquele que divide, aquele que separa, que mãe e filho, pai e filho, irmãos, que separa, que faz com que eles não tenham um relacionamento amigável, amoroso, como a Bíblia diz que é para ter. Então, o que nós estamos vendo hoje é isso. É crentes. E essas famílias, queridos. Ah, mas essas famílias são de pessoas, são famílias que não conhecem a Jesus, que não fizeram um pacto com Deus. Não, não. Quer dizer para você que essas famílias, que há nessas famílias também muitas que fizeram pacto com Deus. Só que não estão cumprindo o pacto, como Zedequias e todo o povo de Israel, nos dias de Nabucodonosor, não cumpriram. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Jerusalém nos dias que Nabucodonosor a sitiou. No dia que Nabucodonosor levou os seus príncipes, levou os seus nobres, levou todo o povo de conhecimento, os seus artífices, primeiro todo o povo nobre, vamos levar embora. Depois volta e leva mais um pouco, depois volta e leva mais um pouco. E agora, na última vez que está vindo para liquidar a situação, o Senhor fala assim: não, não vão fazer isso, eu vou dar uma última oportunidade para o meu povo. E eles então Sem saber, vai saber aí, recebe, o exército recebe uma ordem da Nabucodonosor lá que é para voltar para Babilônia. Porque eu não sei. Que ordem foi, eu não sei, mas sei que eles voltaram para Babilônia. Israel ficou livre do sítio. E aí Deus então dá a palavra. Olha, vamos fazer para o seu. Eu falei, eu fiz esse pacto com seus pais. Eles não obedeceram. Quero propô-lo novamente a vocês. Se vocês obedecerem, eu farei com que vocês fiquem na terra, com que vocês sejam sepultados juntamente com os seus familiares. Vocês sejam sepultados em paz, que vocês vivam em paz. E aí, rei Zedequias aceita logo, de pronto. Faz aliança, faz sacrifício, sacerdote mata novilho para poder selar o pacto, para selar a aliança. Liberam os escravos. Mas quando volta para casa, agora quem vai fazer o serviço? Quem vai lavar a louça? Quem vai lavar as vasilhas? Pô, vai ser eu. A dona da casa, vou ter que trabalhar agora como escrava. E o Senhor, quem vai rachar a lenha para ter fogo, para colocar fogo, para fazer comida? Vou ter que ser eu que vou rachar lenha como rachava os escravos? Aí eles vão ponderando as coisas. Os escravos faziam tudo e eles não faziam nada. Agora eles teriam que fazer tudo porque os escravos tinham ido embora. Opa, não vai dar esse negócio, não. A gente falou, a gente fez o pacto, mas botar a mão na obra, nós não tá legal esse negócio, não. Eu tenho que fazer tudo, eu como mãe de família, as minhas filhas vão ter que colocar a mão na massa, vão ter que limpar a casa, vão ter que fazer comida, mas passar pão. Eu vou ter que botar fogo, acender o fogo no fogão para poder assar o pão. Eu vou ter que limpar, o meu marido e meus filhos vão ter que rachar lenha, vão ter que ir na floresta buscar lenha, porque tinha que ir na floresta buscar lenha primeiro, para depois trazê-la e aí rachá-la para poder colocar no fogo e fazer fogo, para que houvesse comida, porque senão não ia haver comida. Porque não tinha micro-ondas naquele momento. Era fogão a lenha mesmo. Era fogão a lenha. E não como os fogões a lenha que nós temos hoje. Bem precários. Quando viram que tinham que fazer essas coisas, então falaram: oh, não, não. Assim não dá. Tragamos de volta os nossos escravos. Provavelmente foram a Sedequias, colocaram a situação para o rei. O rei também que estava vivendo a mesma situação no palácio. Você está certo, vamos trazer de volta. Trouxeram de volta. Quebraram o pacto. Fizeram escravos de novo seus irmãos. E aí o Senhor vai, então tá bom. Eu vou proclamar a liberdade para vocês. A liberdade da espada, a liberdade da fome e a liberdade da peste sobre a vida de vocês, porque vocês não cumpriram a palavra que firmaram comigo, a aliança que firmaram comigo. O que vocês querem mesmo é subjugar os seus irmãos. O que vocês querem mesmo é escravizar o seu irmão, escravizar o seu próximo. O que você quer mesmo é falar mal do próximo. O que você mesmo quer é sair da igreja, entrar no carro e os filhos no banco de trás e você detonando a vida do papo. Mas o pastor hoje não pregou bem. A mensagem hoje não foi tão clara. Eu não gostei. Ou ele pregou muito bravo hoje. Hoje o pastor estava muito bravo. Porque quando o pastor prega uma palavra de exortação à igreja às vezes não entende como palavra de exortação vinda de Deus. Mas o pastor estava bravo, a pastora estava brava. Eu já ouvi muito isso. Pastora, hoje a senhora estava brava? Não, queridos. Às vezes o Senhor manda falar com mais veemência a seu povo, para que o seu povo possa ouvir. Aqueles que estão com os ouvidos tapados possam ter os ouvidos destapados e ouvir a sua palavra e acolher a sua palavra e entender: olha, eu estou fazendo errado. Sabe, o pai ou a mãe, quando chama o filho e dá um puxão de orelha, às vezes é necessário que os pastores e as pastoras façam isso com a igreja. Mas aí alguns indo embora para casa, dentro dos seus carrões, os filhos estão no banco de trás, escutando, só escutando. É, o pastor Augusto não fez isso, não gostei do sermão, ele foi muito firme, ele falou com muita aspereza, ele falou com muita bravura, ele estava bravo hoje. E os filhos só ouvindo. Esses filhos vão crescer, e eles vão crescer ouvindo o quê? Pô, saímos da igreja, os pais: nossa, que bênção que foi o culto hoje. Deus falou conosco, Deus nos exortou, Deus nos chamou de volta para o caminho. Deus é bom, Deus é amoroso, louvado seja o nome do Senhor. Alguns ouvem isso e crescem ouvindo isso. E permanecem, e esses permanecem na presença do Senhor a vida inteira. Agora, os outros que ouviram outras, ou o contrário: mas o que aconteceu? Por que está acontecendo isso com meu filho, com a minha filha? Por que meu filho foi para as drogas? Por que minha filha foi para a prostituição? Meu filho foi para a prostituição? Por que meu filho virou isso, minha filha virou aquilo? Lembra do que você disse para eles, sem dizer diretamente a eles, mas disse na presença deles o que não era verdade e o que não era agradável. Não estava de conformidade com a palavra do Senhor. Isso, Judá foi completo. Aí o Senhor falou assim: o exército que eu fiz embora, eu vou fazê-lo voltar. Versículo 32 diz assim: eis que eu ordenarei, diz o Senhor, e os farei retornar a esta cidade. E eles lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo. E eu farei das cidades de Judá uma desolação, sem um habitante. Porque não foi só Jerusalém, não. Havia outras cidades que eram pertencer a ajudar, como Laquis e Azeca. Eram cidades que também foram destruídas por causa da teimosia, por causa de fazer aliança e não cumprir aliança. Deus deu todas as oportunidades para o povo, para o seu povo, para o seu povo ser, andar na sua presença. Deus sempre falou, a Bíblia diz assim: desde a madrugada eu tenho enviado os meus profetas. Deus enviou desde cedo, não foi da tarde, não foi meio-dia, não foi no fim da tarde que Deus enviou os profetas para falar ao seu povo. Não, Deus enviou desde madrugada, diz a palavra do Senhor. Vai ler o livro lá de Isaías, o livro aqui de Jeremias também vai falar: desde a madrugada eu tenho isso enviado. O livro de Hebreus, no princípio falou Deus. Deus falou de várias formas. No princípio Deus falou pelos pais, depois falou pelos profetas. Deus sempre falou ao seu povo. E falou desde cedo. Ele sempre orientou. Antes que a calamidade viesse, antes que o choro viesse, ele avisou: não façam isso, não façam assim, façam assado, façam como eu digo, como está na minha palavra. Não se afaste da minha palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Medite nela de dia e de noite. E tudo te irá bem. Mas ao invés de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, Eu vi ontem um cientista, um debate, uma palavra de um cientista falando sobre essa questão do universo ser novo, e ele dizia na igreja, ó, vocês não veem novela, né? Aqui na igreja, o pessoal da igreja não vê novela, né? As pessoas levantaram a mão que via, misericórdia, vocês precisam se converter. Porque ao invés de ler a palavra do Senhor, vão ver novela. E não novela bíblica. É novela de brigas, desavença, homossexualismo e todas essas coisas que a palavra de Deus condena. Pastora, não fala isso que você pode ser. Podem se levantar contra você, pode processar. Podem mesmo. Mas, meu irmão e minha irmã, eu não vou deixar de falar a verdade da palavra de Deus por causa de um processo de homens, por causa de um levante de homens. Pedro e Silas estavam falando, estavam pregando a palavra de Deus e os homens não gostaram. E os prenderam e os jogaram num calabouço. Amarraram, prenderam. Não só jogaram no calabouço, como os amarraram, né? A palavra desamarrou, hoje seria, colocou algemas nos braços dele, com o guarda do lado, um guarda de cada lado algemado com eles. E eles oravam e cantavam ao Senhor. E de repente aparece um anjo, as cadeias, ou seja, as amarras que estavam prendendo-os aos soldados e as portas que estavam trancadas, trancafiadas, de repente, plaft, se abriu tudo e o anjo diz: pega a tua capa, calça a tua sandália e me siga. E aí o texto diz assim, que Pedro faz isso, e Pedro faz isso, não sabendo se aquilo era real ou se aquilo era um sonho. Mas de repente, chega numa rua, hora que chega numa rua, que vai levá-lo até onde os outros discípulos estavam, o anjo some e ele se vê, então, verdadeiramente solto, livre. E livre por causa... Porque ele tinha falado a verdade, tinha pregado a verdade. Ah, pastora, mas depois ele vai morrer. Ele vai ser crucificado de ponta cabeça. Vai ser crucificado de ponta cabeça? Sabe por que que vai ser crucificado de ponta cabeça? Ele iria ser crucificado. Mas ele diz assim: não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Paulo, preso em Roma e pregando o Evangelho, as pessoas sendo mortas, e os romanos que tinham se convertido, sendo mortos, e ele lá, escrevendo o Evangelho, com Lucas lá com ele, escrevendo o texto. Ele ditando e Lucas escrevendo, até que chega o dia da sua execução, ele vai tranquilo para a execução, porque ele sabia que era apenas um instante ele passaria da vida para da morte para a vida e para a vida eterna. Ele não reclamou, não fez nada. Chegou, colocou o pescoço no lugar da guilhotina, do lugar que ia ser decapitado, veio o carcereiro, plástico. Acabou o apóstolo Paulo nesse mundo. E que deu o apóstolo Paulo? Está debaixo do altar do Senhor, aguardando o dia que se complete o número dos seus conservos que hão de juntar-se a ele. É o que nos diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, quando o Senhor, quando a palavra diz assim, que aqueles que estavam debaixo do altar, João falando, aqueles que estavam debaixo do altar, disse: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? E o Senhor diz pra, dá uma veste branca para eles e diz uma palavra para eles: aguardem mais um pouco, até que se juntem a vós aqueles que vão também sofrer as mesmas coisas, ou seja, aqueles, os seus conservos, os servos de vocês que vão se juntar a vocês por causa da mesma palavra, por causa das mesmas coisas que vocês pregaram, por causa das mesmas verdades que vocês pregaram e por causa das verdades que vocês foram mortos. Outros vão se juntar, mas chegará o dia que eu vingarei o sangue de vocês. Queridos, melhor é morrer falando a verdade da palavra de Deus do que morrer pela espada, pela peste ou pela fome por negar um pacto feito com o Senhor. Porque morrer, todos vão. Todos nós vamos morrer. Se tem uma coisa certa neste mundo é: nasceu, começa-se a morrer. Porque quanto mais, porque que nasce, vai ficando mais velho, as células vão morrendo, morrendo, e chega uma hora, plástico, acabou, chegou o fim. Todas as pessoas vão morrer. Agora, a questão é: como vão morrer? Vão morrer pela espada, pela peste e pela fome, ou vão morrer pela espada do inimigo, do homem carnal, do anticristo, por falar a verdade da palavra de Deus? Eu fico com o segundo. Eu sei que eu vou morrer, mas eu prefiro morrer dizendo a verdade da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, faça o que diz a palavra do Senhor. Não faça o seu irmão de escravo seu. Quebrante o seu coração agora. Ouve essa palavra e ouve essa palavra e mude a sua vida agora. Você tem compromisso de enviar ofertas para missionários que você não tem enviado. Você se comprometeu e você fugiu a esse compromisso. Eu sou testemunha disso. Muitas pessoas que se comprometeram conosco não têm. Eles não têm cumprido o compromisso. Ah, porque as coisas apertaram e fez. Apertaram? Tá bom, tira uma pizza do seu cardápio mensal e oferte ao missionário, então. Ah, mas deixar de comer uma pizza, eu gosto de comer pizza todo final de semana. Você gosta de comer pizza todo final de semana e o missionário tá passando fome. Enquanto você come pizza e se regala todo final de semana, o missionário tá no campo passando fome. Esta semana aconteceu conosco. Eu fui ao banco para pegar um dinheiro e não tinha dinheiro para comprar um litro de leite. Não tinha dinheiro para comprar um litro de leite. Meu marido precisava tomar leite porque ele precisa ter algo para tomar por causa da diabetes, para subir. Às vezes cai muita diabetes. Sabe o que que eu dei para ele? Água com açúcar. Ele falou assim: eu preciso tomar alguma coisa, linda. Eu só tinha água com açúcar para dar para ele. Açúcar esse que estava acabando. Também. Estava, ele tem que comer uma comida específica? Não tinha como comprar. Aí comemos arroz e feijão. O resto de feijão que tinha cozido, porque sem cozinhar não tinha mais para cozinhar. E tinha um restinho de arroz na vasilha. Temos passado dificuldades, e dificuldades tendo irmãos amados, pelos quais nós oramos semanalmente. Você não tem nos abençoado, não, mas nós continuamos orando por você, porque nós queremos que você seja abençoado. Você fez um compromisso, você fez um pacto, não foi comigo e meu marido, não, comigo e o pastor, não. Você fez um pacto com Deus, quando você fez, eu vou ajudar, você falou isso diante de Deus. Faça como Jacó. Vai para o val de Jaboque agora. E lute com Deus para que Deus perdoe o seu pecado e mude o seu nome. Para que você não morra pela espada, pela peste e pela fome. Apesar de toda a sua ganância. Há pessoas que ficam, pastores, que ficam, vão, eu quero ver para poder. Tem que aposentar, mas tem que aposentar bem, com muito dinheiro. Está pensando em aposentadoria, como na verdade deveria estar pensando em pregar o evangelho até o último dia de sua vida. Eu quero pregar o evangelho até o último dia da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Ah, mas você não prega na igreja? Você não tem igreja para pregar? Não tem problema, eu tenho aqui o celular. Eu prego no WhatsApp. Eu vou mandar arrumar, vou começar a pregar no YouTube. Vou mandar arrumar meu computador assim que eu tiver um dinheirozinho, eu vou mandar arrumar o computador. Porque eu emprestei o computador para uns irmãos da igreja e eles acabaram com o meu computador. Encheram de vírus de tal forma que eu não consigo nem ligar o computador. Ele tem que ser formatado. E eu não tenho dinheiro para fazer essa formatação. Para que eu comece a pregar pelo YouTube. Mas Deus vai prover. Porque Deus é fiel. Assim como ele fez o exército sair dos arredores de Jerusalém e voltar para a Babilônia, porque eles tinham feito uma aliança com ele e Deus tinha se agradado disso. Ele fará com que os exércitos que têm nos cercado também se retrocedo, porque nós permaneceremos fiéis à palavra do Senhor. Posso ser processada? Posso. Não importa. Se for vontade do Senhor, que acabe, que pare tudo, que eu seja proibida de pregar. Amém. Mas se não for, o Senhor fará o exército inimigo retroceder. Fará com que ele nem ouça o que está sendo falado. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o rei do universo. Ele é rei dos reis. Ele é o Rei dos Reis. E ao Rei dos Reis, toda honra, toda glória e todo louvor. E seja a sua palavra verdade. E tudo que passar dela, mentira. E tudo que ficar aquém dela, também seja mentira. Porque às vezes as pessoas, por medo, não falam tudo que a palavra de Deus diz. Outros falam demais. Falam o que a palavra de Deus não está falando. E a Bíblia diz: ai daquele que tirar ou aumentar um tio nesta palavra. Meu irmão e minha irmã, vá lá para o Gênesis e leia o encontro de Jacó com Deus no val de Jaboque. Peniel de Jacó e faça como ele. Passe essa noite lutando com ele para que ele remova de sobre você o que ele já decretou, que é a volta do exército inimigo sobre a sua vida. Arrepende-te. E ele vai fazer com que todas as coisas sejam, se tornem em paz, alegria e harmonia e comunhão para você. Seja fiel à palavra do Senhor. Não transgrida a palavra do Senhor. E nem fique dando a ela interpretações que ela nunca, que Deus nunca quis. Ficar dizendo coisas que Deus nunca pensou em dizer. Palavra de Deus, você. Ou ela é ou ela não é. Não tem meio termo. Ou ela é ou ela não é. Ou a palavra de Deus é sim ou a palavra de Deus é não. Isso diz a palavra de Deus. Isso não diz a palavra de Deus. E assim nós devemos proceder. E assim nós devemos caminhar. Até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E ó, a pastora não estava brava não, tá? Tô calma, serena e tranquila. Apenas falei aquilo que o Senhor mandou falar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.